passas, meu camarada. Que cresceu na área, no mesmo complexo. Vou dar início ao nosso retrospecto. Não quero atrasar seu lado, eu respeito seu comportamento. Somente uma viagem no túnel do tempo era uma vez. Uma pá de cara se formando, adolescência apenas começando. No entanto, os sonhos já eram repletos de otimismo. A quem me dera ser vidente pra prever nosso destino. Desde criança, atitudes paga pó de gírias. O mais ladrão, o malandrão, não percebia. Nem todo dia aprendia a lição correta aí. Não levar o desaforo, não pagar comédia. Já se passaram 6 anos, mano, conta história. A velha classe de responsa, os alunos da escola. Agora num passe de mágica da 5ª à 8ª série. Ambição, lei do cão. Digo o que você prefere. São 2 pecados da periferia. Anexado com ódio, a maldade tem mais. Ser o destaque da quebrada. Sangue bom, eu sou o cara. Trincando, estralando a banca sem palavras. Tá vendo? Sem argumento, a influência manipula os fatos. Bacana, rotulado, sucessor equivocado. Botando fé em certos tipos que eu quero na merda. O verso rima com uma olhada e a inveja. Um dia desses eu colei ali na esquina. Quando apavorado o cara trouxe a má notícia. Foram 12 tiros na crocro, maluco. É foda, escama com derrame pelas costas. Minha nossa, aí fiquei sabendo como anda a função. De luto novamente armazenando a vingança massa. Então o sistema da continuação. Aceitando o dedo, encomendando a alma. Cê besta, qual a receita ou o ponto final? Não há. Talvez exista no seu modo de pensar. E daí se não cobrar a treta do seu mano já finado? O crime não aprovará os seus status. Mas de cada um a decisão é sua. Cuidado com desfecho pra não ser você o tão prejudicado. Com bala na agulha ou pente entupetado. Gatilho acionado, inferno confirmado. Não é pra mim esse sistema do mal, moro. Extremidade entre cadeia e cemitério, pô. A todo instante é necessário o equilíbrio. A queda é grande, tem a imensidão de um precipício. Então, espero que você não vá perder o jogo. Como muitos outros que se forem, eu nem sei pra onde. Atropelado, olho inchado, eis a questão. Chegado o tratamento, dados serão recebidos. Bom, Remy, faz uma pressão pesada. Consulte sua consciência sem quebrar a regra. Fale mais o meu exemplo do que milhares de palavras. Já era correria, eu venci a guerra. Me curvo de joelhos, restaurando as ideias. Uma lágrima que escorre no extremo das 7 capelas. Me vejo em baixo astral, só um pouco deprimido. Cadê o seu sorriso? Não há motivos pra sorrir. Eu sei que o show não para, a vida continua. Sem renunciar, ânsia e loucura. Acatando a sabedoria, a mente já vai clarear. Se pá, estou de volta pra me adiantar. Vai lá. Sua pessoa assustado que foi. Um checkmate te abalou e o deixou como uma mosca de boi. Não vem ao caso, mas eu faço questão. Eu fico bom, mas não me entregue contra ataque a depressão. Não é mole não, o cidadão ali foi deixavado. Devia na bocada, seu passado estava mais. A menos de 1 mês, não correu atrás pra pagar. Tentou se explicar, tarde demais. No decorrer dos tempos, eu vi uma pá de mano se destruindo, alimentando a mente, se drogando, se entregando ao vício descontrolado. Maldito desejo, de fato é embaçado aí. Deu pra perceber qual é que é o nível de um provérbio antigo. De uma viagem rumo ao prejuízo. Não vai deixar um traficante adotar seu filho, jogar sua criança num abismo. Nas esquinas confirmando a previsão de um ditado eu vejo. A nova geração no caminho errado. Sucessivamente a estupidez igual nosso passado. A mesma malandragem aos poucos se acabando. Conspiração que há tantos anos vem se destacando. Como o retrato submisso onde o medo impera. Karaokê consecutivo pra minha quebrada. O testamento de uma herança amaldiçoada.